1-4-4-3, atinge e mantém 2 no passe. Fera 1-4-4-3, reporte estabilizado no LF. Recuperar estabilizado no LF. Kilo Whisky. Transmissora com a 3-1-4, gratuito. 6, meia dúzia, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, o chame 6-3-1-5. Chama táxi, 6-3. Não, não, não. Controle Guardião 7, sinal Lima. Fique frequência, livre frequência, Guardião 07. Até o regresso. Até. Você era no 398, agora 4 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado. Chame o controle Aracaju em 120, decimal 3. Sete Bravo Kiliski, efetuando o cruzamento, tem condições de fazer um tráfego curto para 17? Autorizado, então reporte na curta final, vento 130, 10 nós, Bravo Kiliski. Você será na frente, já sou. Recife. Gente, o Oxinem 142, autorizado, Recife, o nível 350, via Peruísque 58, a decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120, decimal 8, acione 5066, Oxinem 142. Gente, 142 está autorizado Recife, o 350, informe o Whisky 58 aerovia. Recorda 10, curva esquerda, perfil Puca Caju, 128 pós-decolagem, transponder 5066, hoje na 6142. Correto, chame no, na remota para o pushback acionamento, puxa na 6142. Gente, 6142. Boa tarde, Delta 3137, está na 192, boa tarde. Versão nível 050 na proja, tá? O ajuste no 018. Estado 050, uma 018, estado 312. Foro 443, continue a aproximação, reporte na final de 3 milhas, vento 130 graus, 1 dúzia nós, 1443. Foro 443, depois parar com 3 milhas. Copiado, também já. Táxi, Oxinem 6315, está com 158 a bordo. Alternativa é Galeão com 3 horas e 50 ao bordo. Gente, Oxinem 6315 está livre o táxi pelo Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chama a torre 18-6. Pátio Índia 18-6, ponto 0-0, Oxinem 6315, boa tarde. Zero cinco, prossiga. Três horas e 20, qual bebê? 03, sente. Inicia o táxi até a interseção PAT 4, Arpia 05. 3, 4, 3, cheque o trem de pouso. Pelo 4, 4, 3, pouso baixado travado. Lip checado, tem pouso livre 1-0, 1-4-0 graus, 1-2-9, 1-4-4-3. Falei 4-4-3, livre pouso. O Bravo que é esse que tocou remeteu aos 2-6, curva à direita, linha do litoral, aguardando para cruzamento da final da 1-0, Bravo que é esse. Bravo Kilo Whisky, tráfego pela direita, reporte para Girabase 17, 130 graus, 129, Bravo Kilo Whisky. Reporte para Girabase, Bravo Kilo Whisky. Rota 05 está autorizado alinhar e decolar da pista 17. O vento 130 graus, 1,19, a arte 05, pouso fora dos solos. Corre, Salvador, Oceania 6315.0.0. Alinho, mantenha no 06315. 1443 no solo aos 28, libera a esquerda, táxi livre, pátio militar. Major 07. Major 07 retornando para Salvador, confirme pessoas a bordo. 7602 a bordo, litoral. 02, aguarde transferência para Major 07. 7, prossiga inicialmente da rotatória. Sendo até um pouquinho afastado, temos tráfego fazendo uma perna do vento pela direita. E o César 150, reporte visual com o mesmo. Positivo, já aprovou a rotatória, vai reportar quando visual. Não, alinhar e manter a 1-0. Arpe a 05, decolou os 2-9. Chame controle, Salvador, na frequência 1208, uma boa tarde. Senhor, chame controle, 1208, Arpe a 0. Bravo que Luiz, que está livre, reporte na final da 1-7, Bravo que Luiz, que... Arte 05, uma deck S10 pela linha do litoral, reportando o farol da barra. 500 pelo litoral, reporta no farol da barra. Arte 05. 6315 tem decolagem autorizada da 10, 140 graus, 1,12. Tango de Bravo, informe no solo, vento no aeródromo, 150 graus, 109, Tango de Bravo. 150, 109, informará no solo e informará também para a decolagem, Tango de Bravo. Chama, se possível, eu vou passar o estimado em Mel, através de Mel, do voo do posto de lá, que é zero. Então, 07, informa o tráfego no rumo oposto. Um Alfa Serra 50, mandando 500 para isso. Gente, para atento, Guardião 07. Arte 05, reforma o tráfego de um Eco Charlie 35 a 510, no rumo oposto, na linha litoral. Igual, vamos ter a declaração, mantendo ele à esquerda, o Arte 07. Guardião 07 já está visual com a aeronave? Afirmativo. Torre 18-6, Guardião 07, vamos pôr. 07, aí que tela aí, pode com o voo aí. Contra Salvador, o Papa 3 Novembro Yankee Mike, passado 2-0 milhas no corredor forte. De frequência até o regresso, Novembro Yankee Mike. Livre frequência até o regresso, Novembro Yankee Mike. Atrás 192, vai prosseguir para 2010, o ajuste 1019, 2019, reposto estabilizado. 2010, 2019, reposto estabilizado, 3192. 3154, desce para 2000 pés, reporte estabilizado do MS, está 3154. Ciente, direto para o Graero, vento 140 graus, 109, informe o solo controlado, Guardião 07. 07. 6315, decolou aos 32, chame controle, 1208, boa tarde. 201, boa tarde, Oxe 208, Oxe 6315, boa tarde. 131.

Emitida na 17. Informe fora do solo, vento 150 graus, 10 nós, Tango India Bravo. 150, 10 nós, control, vai decolar, Tango India Bravo. Afirmativa, até a aeronave aqui pegar o alinhamento da final da 17. Após eu vou te autorizar com o Proa Sul, ok? Positivo, Tango India Bravo, Lima, Lima, Lima, Lima. Autorizado, 142, chame táxi. Eu também, Gabriel, já cruzou esse da Unocética. Presidente, está autorizado agora a tomar para o Sul. Reporte visual com tráfego à sua frente, está na curta final da 17. Já visual com tráfego, Tango India Bravo. Presidente, está autorizado a presente para o Sul, cruzando aí o final da 10, evitando sobrevoo da pista devido à aeronave no procedimento de toque arremetida. Vento 140 graus, 109, Tango India Bravo. 1410, já vai, já está com o Pro Sul para iniciar o cruzamento. Tango India Bravo, reporta quando... terminar. Afirmativo, indo aí em direção à proa do farol de Itapuã. Bravo. Bravo, já cruzou o eixo da pista 10, senhor. Aceito, curta, Bravo. Gente, reporte atingiu o litoral, Tango de Bravo. Bravo. Bravo, Kilo Whisky, tocou remeter os 37, curva esquerda, perna do vento, pista no 7. Bravo, Kilo Whisky. Bravo, Kilo Whisky. Chame 315, chame o centro Recife em 1251 e alterne 13325. Chama centro Recife em 1251, alterna 13325, Chame 6315. Delta, prossiga. 510, Mike Delta, reportando através de Pituaçu. Bravo, transfere controle 1208 até a volta. 1208 até a volta, Bravo. Torre agora para 3192. Oxalema 326, redução para 2100 nós, é o número 3 na aproximação. Está 2100, número 3, Oxalema 326. Controle, o Tango Índia Bravo. Reporte o farol da Brava, o farol da Barra, Tango Índia Bravo. Portará na Barra, Tango Índia Bravo. Aborto, 4 horas, Aracaju. Gente, Oxané, 6142. Livre o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 186. Pátio, 3192, gente, cheque trem de pouso, 140 graus, 109, 3192. Baixado, checado. 3192. Livre pouso, pista no zero, tá? 3192. Livre pouso no zero, 3192. Bravo, que Luiz pode executar um 360 à sua direita, acusar reinterceptada a perna do vento para evitar um afastamento muito grande. Afirmativo. Bravo, Kilo Whisky, giro base, reporte na final da 17, 140 graus, 12 nós. O tráfego número 1 é o Airbus da TAM, que está prestes a passar sobre o eixo da 17. Afirmativo. Conversar no circuito. Zona 54, complete aproximação, torre 18.6, bom voo. Gente, prosseguindo até o farol de Itapão, aguardando instruções, Mike Eco Delta. Tá 3154, complete aproximação, torre 18.6. Bravo, Kilo Whisky, mantenha o setor. Temos outro tráfego agora já próximo ao marcador externo. Não vai ser possível tocar arremeter. Mantenha o setor norte, aguardando instruções para a toca arremetida. O sequenciamento são 2, 3 aeronaves na sequência agora para a pista 10. Mantenha o setor nesta altitude, aguardando instruções. Bravo, Kilo Whisky. Bravo, 142 terá condições de decolar de imediato quanto tão logo liberada a pista. Ali mantém 1-0. Pedro 54, transmite as cegas do controle, torre 18.6. 9, tá 3192. Salvador, boa tarde. TAM 3192 levando a sua escuta de eco. Gente, TAM 3192. A livro tá via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, TAM 3192. Normativo, nós temos dois tráfegos na final ILS. Assim que o segundo passar, eu vou autorizar o tráfego pela direita para a pista no 7, Mike Eco Delta. Estabilizando o localizador, achando a 6326. 6326, torre 18,6, bom posto. Torre 18,6, boa tarde, achando a 6326. Três anos 54, vento no 40 graus, 1-0 nós, tem pouso livre 1-0. Repouso 3154, pista 10. Torre Salvador, boa tarde, achando a 6326, 3 milhas do estado. Bom, continua a aproximação número 2 para pouso, 1-40 graus, 1-0 nós, informarei pista livre, achando a 6326. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre, achando a 6326. 6142, o Xaner, decolou os 44, controle em 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde. Boa tarde, Oxané 6142 decolou. Do farol da barra. 7, tanga de abraço. 6142 da Oxané, voo 350, sai da Puca. 350, Puca. Eco Delta, completar a sua curva direita, vai avistar o tráfego da Oxaner que passou o marcador externo. Reporte visual com o mesmo. Eco Delta, na escuta. Reporte visual com foco saindo da Oxaner que está na final da 1-0. Seguindo o tráfego pela direita, passando a retaguarda para a pista no 7, 140 graus, 129, Mike Eco Delta. Solo 3154, solos 46, libera a direita, solo 1219. Para a direita, solo 219, 3154. Romeu Oscar, boa tarde, prossiga. Morro de São Paulo? Ok, aguarde um instante, o Kilo Romeu Oscar. Salvador, boa tarde, tá 3154, Lisonal. Boa tarde, tá 3154, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Thank you. Oceaner 6326, Solos 48, libera a direita, chame Solo 1219. Quebrando a direita, Solo 1219, boa, Oceaner 6326. Mike Eco Delta, cheque o trem, pouso livre, 17, 120 graus, 109, Mike Eco Delta. Afirmativo. Bravo Kilo Whisky, pode iniciar a aproximação, reporte na curta final do 17, Bravo Kilo Whisky. Muito boa tarde, Oceaner 6326, livrou nosso escudo. Oceaner 6326, táxi via Alfa Juliet, portão 01. Alfa Juliet, portão 01, Oceaner 6326. Kilo Romeo Oscar, cópia. O Kilo Romeo Oscar, tá pronto pra cópia? Para 3.000 pés no meu Golf Vita. Chefe, decolagem da 17, curva à direita. O controle, 120, decimal 8. A torre 18.6. Transponder é o padrão 0153. Kilo Romeo Oscar. 12685, alternativa 12545. Correto, Kilo Romeo Oscar, chame a torre, o acionamento, boa viagem. Kilo Romeo 648, cruzar 220. Kilo Romeo 648, prossiga para o nível 050 na chegada Mari. 050 na Mari, Kilo Romeo 648. Sim, reporte na intersecção Romeo Oscar. Mike Eco Delta, libera a pista direita, temos tráfego na sequência, 130 graus, com 19, libera a pista direita, Mike Eco Delta, sou solo aos 50. Pouso completo, livre pouso, 130 graus, 19, Bravo Kilo Whisky. Oceaner 6142 retornando? Pois não, 6142. Pode confirmar as frequências? 12545, a secundária. 12685 e alterna 12545. Eu chamei nas duas, ninguém respondeu. Vou tentar de novo. Copiado. Guarde por ingresso. Eu, Golf Vito, confirmando o pouso será realizado na pista 17. A 17, mais um lugar. Copiado, Romeu Golf Vito. O Azul 4131. Tem um Fokker da Oceaner em táxi. Assim que o tráfego cruzar